é desse jeito aí, ó. É dessa maneira. Uraga, uraga, uraga, tom. Uraga, uraga, uraga, tom. Uraga, uraga, uraga, hey. Uraga, uraga, uraga, hey. Uraga, uraga, uraga, hey. Uraga, uraga, uraga, hey. Uraga, uraga, uraga, hey. Uraga, uraga, uraga, hey. Representando o som hip hop consciente. Aqui é L Dias, gospel rap na sua mente. Levando o evangelho do jeito que tem que ser levado. Esse é o meu nome, então curte o som hip hop ragatón. Não importa qual o ritmo, barato é louvar. Se é pagode, sertanejo, samba, rock, temos que dançar. Quebrar o preconceito que aqui na terra está. Então pule, cante, grite, tem apetite. Demonstre pras pessoas que ser crente não é chatice. Tolice é ficar perdido no mundão, pensando que está feliz, mas na verdade é só ilusão. Se está sentindo vazio no peito e não consegue entender o porquê, eu vou mostrar para você a solução de um bom viver. Qual que é? Cristo Jesus. Venha comigo e eu te mostro a luz. Basta somente abrir o seu coração, e somente assim terá a salvação. A salvação que é Cristo Jesus. Venha comigo e eu te mostro a luz. Deixa toda a religiosidade de lado e vem dançar um ragatón bem bolado. Raga, raga, raga, tom. Raga, raga, raga, tom. Uraga, uraga, uraga, tom. Uraga, uraga, uraga, tom. Uraga, uraga, uraga, tom. Uraga, uraga, uraga, tom. Uraga, uraga, uraga, tom. Uraga, uraga, uraga, tom. Sinta batida levada, se tá rolando no falante. Sinta como a caixa que está fluindo nesse instante. Um som envolvente, ragatón mais que consciente. Levando a palavra de Deus através do som, então guarda na mente. De repente, de repente, de repente. Pensa dançar o som da nova era, nova era. Representar um dom, um som que Deus deixou na terra. Quero ver se você é capaz. Eu quero te dançar louvado, eu quero que a galera faz. Quero ver se você é capaz. Quero te louvar e transmitir a paz. Quero ver se você é capaz. Hermano, representar do jeito que a galera faz. Nós, com esse som batendo forte nos alto-falantes, que vai determinar o ritmo na pista nesse instante. Povo nesse instante, se não souber dançar cante. Povo nesse instante, povo nesse instante. Povo nesse instante, se não souber dançar cante. Se não souber dançar cante. Se não souber cantar dança. Uragatón. Sinta batida levada, quem tá rolando no falante. Sinta como a caixa que está fluindo nesse instante. Um som envolvente, ragatón mais que consciente. Levanta a palavra de Deus através do som, então guarda na mente. De repente. Uraga, uraga, uraga, tom. Uraga, uraga, uraga, tom. Uraga, uraga, uraga, tom. Uraga, uraga, uraga, tom. Uraga, uraga, uraga, tom. Uraga, uraga, uraga, tom. Uraga, uraga, uraga, tom. Uraga, uraga, uraga, tom. A salvação que é Cristo Jesus. Vem comigo e eu te mostro a luz. Deixa toda a religiosidade de lado. Vem dançar um ragatón bem bolado.